em terra de lobo mau. Quem tem machado é lenhador. E o rei da selva, o caçador. Sigo sem demagogia, sem fábulas, holofote. Já passeei com a chapeuzinho no bosque. Carruagem parada, mordomo abre a porta. Desce pelas escadas, a mulher mais formosa. Eu dei o sangue pra atacar checkmate. E a Cinderela foi comigo ao baile. Subi pela janela, confiando nela. Pra ter a bela, tive que enfrentar a fera, o pai dela. Esses dias me deu a louca, tirei o chapéu. Me enrolei nos cabelos da Rapunzel. Conheci a rua, muitas coisas eu não sabia. Até Alice me levar pro país das maravilhas. Levei café na cama, ela toda despida. Acordei com um beijo, a bela adormecia. É uma vez, o casal que muito se amava. Vivia a vida como se fosse um conto de fadas. Um mundo colorido, perigoso, encantado. Ela brincava de princesa e ele de mágico. No fim do arco-íris, tá escondido o tesouro. Ela pra ele é tudo, ele pra ela pote de ouro. Os dois protagonistas, fantoches um do outro. Casal magia, é uma vez dois. Aventureiro, louco, romântico, sem fim. Eu sou o Aladim da minha Jasmine. Tipo Bonnie e Clyde nessa vida bandida, em que cada lampião tem sua Maria bonita. Eu de pirata em um navio, bússola e luneta. Caí no canto da sereia, eu enfrentei de tudo. Por ela fui pra treta. Pra esse Romeu ter a sua Julieta. O pequeno príncipe fez da sua vida uma minissérie. Foi pra rua e encontrou sua Branca de Neve. E o final dessa história, ela não terá fim. Era uma vez, abracadabra, sim, salabim. Era uma vez, o casal que muito se amava. Vivia a vida como se fosse um conto de fadas. Um mundo colorido, perigoso, encantado. Ela brincava de princesa e ele de mágico. No fim do arco-íris, tá escondido o tesouro. Ela pra ele é tudo, ele pra ela pote de ouro. Os dois protagonistas, fantoches um do outro. Casal magia, era uma vez dois loucos. Dois loucos, lunáticos, vivendo a vida assim que tem que ser. Sexta, neguinho, CTS, TL no beat, Renê na produção, é nóis.